canta patati patata. Agradeça a Deus por mais um dia de vida. Todo dia agradeça a Deus por você e sua família. Agradeça por todos os amigos que te amam e te querem bem. Agradeça pela moradia e por tudo que você tem. É importante ter felicidade e a liberdade que a gente tem. Nunca seja da turma do mal, seja da turma do bem. Todo mundo! A vida é bela, bela pra se viver. A vida é bela, pra mim e pra você. A vida é bela, bela pra comemorar. E agradecer a Deus, com patati patatá. A vida é bela, pra mim e pra você. A vida é bela, bela pra comemorar. E agradecer a Deus, com patati e patatá. A vida é bela e patatá. É bela demais, patati. Todo dia agradeça a Deus por mais um dia de vida. Todo dia agradeça a Deus por você e sua família. Agradeça por todos os amigos que te amam e te querem bem. Agradeça pela moradia e por tudo que você tem. É importante ter felicidade e a liberdade que a gente tem. Nunca seja da turma do mal, seja da turma do bem. Todo mundo! A vida é bela, bela pra se viver. A vida é bela, a vida é bela, pra mim e pra você. A vida é bela, a vida é bela, pra comemorar. E agradecer a Deus, com patati e patatá. A vida é bela, a vida é bela. A vida é bela. E a vida é bela. Você. A vida é bela. Bela pra comemorar. E agradecer a Deus. Com patati e patatá. Patati, patatá.